5 decoladas 36, chame controle 1928, bom voo. Controle Salvador 198, boa tarde, CNM 315. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6315. Chanel 6315, boa tarde, contato radar, subatório nível 360, autorizado direto Lindo. 360, direto Lindo, Chanel 6315. Puxa mais, prossiga. É pronto, 4, Júlio Tabaxeno. Confirmando para Moura de São Paulo. Notificação para Morro. De Caru, com o meu pé, da coluna 7, curva direita. Graça corredor Axé. Axé no padrão 0123, controle 1998. Fazendo pessoas a bordo? E a parte da intercessão papá. Correto, seu bem vem pra uma caturra? Treinamento site de decolagem caturra na noite desse 19 ajuste 1002. Como é que você é, pode estar? Eu chamo a 6315, autorizado Brit da presente. Na presente Brit, eu chamo a 6315. Brit não estava no nosso plano de voo, era da Eleza Motiva. Gente, foi que Recife autorizou Brit, então. Direita VN de ponto de espera torre 1-1-8, décima 9-5, ajuste na 0-1-2. Vamos ser campeão. O Xana 6142, Aline decola, piscina 0, vento 1, 50 graus, 089. Aline decola, 6142. 7, Vitor Charlie, autorizado, decolar para o sinal 7, vento 1, 940, grau 079. Chame 1142 decolados 42, chame controle em 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, até já. Trane Salvador, boa tarde, o Chame 6142. Oi, Chame 6142, boa tarde, contato radar, Vaporativa 350, autorizado direto PUCA. Subindo 340, direto PUCA, 6142. Chame 6315, chame centro de Recife, 1251 e alterno 3395. Só copiamos a secundária 1339. Para, por favor, ou chame 6315? 1251. 02. Controle direto de Itachara, decolou na 6475, acionado. Barro meu Juliette, de Itachara, boa tarde, contato canado, boa tarde, de zona 00, sai da Arvo. Arvo, antena Juliette de Itachara. Toda a nossa minha linha, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, 050, boa noite, minha. Agora é pela tempo, como chama de pista aqui da cola, por gentileza? Mantenha a chegada devido para a Santa Isa, voo 9-6, quando possível será autorizado. Mantenha a chegada, voo 9-6. Aguarda, número 2 para a cota. É, ponte alinhada e pronto na casa do Serão Lula 7. Solo, tudo muito boa tarde, azul 4065, a gente está mais pronto, cópia 340 contra. Boa tarde, azul 4065, é o número 3 para cópia guarda, mais confere. Sael, transição motiva. Sael, transição motiva, obrigado. Boa tarde. Afirma que lá de boa tarde. 67, Mike, confere o número 4 para copa guarda. Tá bem, por favor, na escuta? Confirma o destino. Autorizado direto destino, ainda mantendo 3 mil pés de letivo da Charlie. Direto Brumado, ainda mantendo 3. Autorizado o grupo Zulu, fazendo Santa Maria, nível 200, decola cabeceira 35 em coordenação com a torre. Cumpre perfil Momo, transição VATAP, após a decolagem curva esquerda. Após o ataque, vai prosseguir conforme a rota do plano apresentado. Acendo o transponder 5522, controle 199.8. 199.8. Já passou informação do PB? Canané 142, Santo Centro Recife, 12685, e alterne 12545. Ok, 12685, alternando 12545, Canané 142. Controle ali para Batango, Quilo, Quebec, Serra. Batango, Quilo, Quebec, Serra, boa tarde, mantém as condições visuais, a gente chama 012, reporte para o da barra. Reporta, não foi você autorizaria o Quilo, Quebec, Serra, 2500, direto morro? Autorizado. Grato. Intercepta Golf 677, prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5552, controle 119.8. Autorizando, Ilhão, nível 240, decolando 10, curva direita. Saída da El, posição Coral. Golf 677, conforme a plano, 5552, o transponder 198, controle, está pronto para o pushback acionamento no 02, gol 2009. Tá correto, informa pronto pro início do táxi. Gol 10, 2009. E aí, 2009 tá autorizado, chamar a pronta do táxi. Azul 4065, cópia. Não, cópia, cópia. Autorizado Campinas, nível de voo 340, decola pistão na 0, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL, lida após a posição Motiva. Motiva intercepta o peso 1-0, prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5554, controle 119.8. Autorizado 340 Campinas, decola da 1-0, curva direita, confirma o perfil da EL, lida após o Motiva. Motiva intercepta o peso 1-0 e voa conforme a rota. Transponder 5554, controle 119.8, azul 406. Correto, informa pronto, pushback e acionamento por seu 8. Vamos lá. 1967, cópia. Tuga Leão, nível de voo 360, decola pistão na 0. Curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL. Lida após voa posição Motiva. Motiva intercepta peso 1-0 e prossegue conforme a rota do plano. Aciona transponder 5555, controle 119.8. Não é a ponte na intercessão, papá. É, Papatão, reporte na intercessão Papá, confirme autonomia, por gentileza. Doutor, boa tarde, eu vou no 884, tem aqui da Mike na 4 para Aracaju, solicitou 230. Mike, confere, guarda cópia número 2, voo 1884. Guarda, sai na puta. Afirmo. Puga. 3154, boa tarde, acione identificação. Voe direto do Duna, desça para o nível 050. Lembra, Alfa, na escuta para cópia? Cidade Salvador, Salvador, voo local, no meu pés, decola 17, curva direita, após a decolagem, ingresso corredor Axé, aciona transponder 0171, controle 119, décima 8. De novembro alfa, cotejamento correto, acionamento táxi psicológico à torre, 18, decimal 95. Bom voo. Bom, 984, na escuta para cópia? Copia, 1884. Prezada Aracaju, nível de voo 230, da cola pistão na 0. Rua esquerda após, cumpre o perfil Puca, Jama após Aracaju. Acendo transponder 5562, controle 119.8. Autorizado Aracaju 230, escola da 10, curva esquerda, completa com a Puca, 5562, 198, controle, voo 824. Quase somos prontos, puxa back no mapa. Camarada. Direita via Índia, ponto de espera, torre no noite, décima 95, ajuste no 0, 1-2, bom voo. Via Índia, ponto de no 0, 1895, ajuste no 0, 1-2, bom voo, 2009. Anamia 314, boa tarde, autorizado chegada a mar e deixa para o nível 060. Anamia 0. Estão autorizados de colapso 35, vento 1, 10 graus, 089. Voo 2001, autorizado o ANR, decolapse 10 vento 1, 10 graus 089. Janinha, decolar 10, voo 0. Meu nome é Meral, foi a ponte na intersecção hoje. Voo 1966, vai passar o externo, baixar a travada. 1966, torre 1895, uma pousa. Obrigado. Salvador, boa tarde. Voo 1966, passo externo, baixar o trabalho. 1966, tráfego avistado, aguarde autorização de pouso. Informa o Moing 737 da companhia, iniciando a decolagem. A pista 10. Sente, guardando pista livre, voo 1966. Voo Leve Patango, decolador 56, chame controle. Em 1119, decimal 8, bom voo. 1198, não leva tango, obrigado. Salvador, papapá, 9, papatango. Papá, papá. November Papatango. Prossiga, papapá, November Papatango. Decolou da 35 no perfil da FOMO, o November Papatango. 5522, November Papatango. Sente, acione código no posto normal, subindo pro 200 na saída Momo. November Papatango, ainda não recebo no radar. O ciente, nacionado 5522, como recebe agora? Agora sim, recebo November Papatango, da presente voa Momo, checando o modo Charlie. Tango. Controle Salvador, boa tarde, voa 2009. Voo 2009, contato radar 240, saída da EO. O Gol 9029 apenas confirmando. Dael, Leda, após Leda, Ilhéus. Tenente Dael, Leda, Ilhéus, Gol 2009. Confere, iremos coordenar com o Recife uma proa mais à frente. Inicialmente, Dael, Leda, Ilhéus. Beijo. Gol 9097, identifica a chegada Bonf, desse até o 0620. Dois, identifica a chegada Mari, reporta a descida. Unidade de descida. Desça para o 0620, ou azul 4462. Desce para 4.000 pés, o ajuste 1012, 3154. 4.000, 1012, 3154. Chané 6314, desce até o 050. 050, 6314. Observador aqui, 4063, funcionamento, 08. Coordenação Big Pistol, reporte de táxi, 4065. Papá Romeu, Juliette Vitor Charlie, chama Recife 260, alterna 288, bom voo. Atualmente. Tan 3154, desça para 2.000 pés, ajuste 1012, está livre, Elias. 2.000 pés, 1012, autorizado o ILS para reportar de estabilidade. Rio Quebec Serra, estimado de pouso. Boa tarde, agora cópia, o Fox, o Vitor Fox Fox. Chanel 6314, até 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000 pés, 1012, Chanel 6314. Claro. Azul 4462 da presente voa ETAP. Confirmando a velocidade. 1097, redução para 2209. Vai seguir como número 4 na aproximação. Vitor Fox, só confirmei as intenções do voo. Escuta. 3 horas, Salvador, Salvador, voo local, 9000 pés, da coluna 7, curva direita, ingresso, corredor Xé, acionando transponder 0145, controle 1, 19.8. Azul 4462, desça para 3000 pés, ajuste 1012. Torre 98, decimal 95. Azul 9966. Mantenha, 9966. Pelo táxi com 4 horas e 36 de autonomia, Fernando Galeão com 1, 2, 4, 1, 2. Táxi autorizado via pátio em Alfa, ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste na 0, 1, 2. Gol azul 4065. Pátio em Alfa, ponto de espera, 2, decimal 95, ajuste na 0. Salvador, boa noite, 84, posição 4, puxa, correto? Aguardo, 984. Aguardando, 884. Recife 1-3395, bom voo. 251-93395, gol 2009, obrigado. Vítima 0, minha tono 60, grau 08. Controle Salvador, muito boa tarde, o Papa Romeu, Índia November Alfa. Índia November Alfa, no meu pé, corredor Axé, confirmando, toque remetido em Veracruz. Toque remetido em Valência, o Índia November Alfa. Gente, reporta para da Barra, Índia November Alfa. Reportará através de Parada Barra, o Índia November Alfa. Gente, confirmando livre pouso, vento agora 150 graus 089. 3154. Então, saída aguarda o tráfego da Azul, em coordenação veio para o da parte de táxi. Após a passagem da nave da Azul, liberado o Pistec, operação da Espanha Táxi 1824. 1967, na escuta. O tráfego da companhia vai parquear no 9, após o mesmo CNC, o pushback me informa em rede de táxi. Na interseção, Vitor Foxtrot, Foxtrot. Olhando. Tá sendo decolado, fica autorizado? Torre 1895, bom pouso. 1895, minha empresa não passa, bom. Cinco, quatro, solo 07, direita, 121, decimal 9, solo. 219. O 1620, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Ciente, 6314, continua a aproximação, vai de autorização de pouso. Aguardando no máximo. A 065 autorizado a alinhar e decolar, vento 1 no 50 graus, 8 nantes. 4462, desça para 2000 pés, o ajuste 1012, está livre ali. Para 2000, 1012, está autorizado aqui ali, espaço 402. Direita VN, de ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste 1012, bom voo. 1895 no ponto de espera, à direita, 1012, obrigado. 0, trem baixado, retravado. Vitor, posso só sem a parte pronta, ok? Azul 4065, decola 09, controle 120, correção 119, decimal 8. Controle 198, azul 4065, obrigado, boa tarde. Para o táxi, eu dou 1971 a bordo, 3 horas e 25 até na carteira. Táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, até a ponto de espera da pista na 0. Para lá, torre 118, decimal 95, ajuste na 02, fique atento ao Airbus aqui no número 5, portão. Índia Alfa, pode esperar as 895, canal atento ao 97. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 884, ponto de espera da 10. Autorizado, né, mantém 884. Autorizado alinhar, reporte pronto para decolar, Alfonso. pés, ajuste 1012, aguardando o vento final para o localizador. 2012, aguardando, 997. Toque sócio autorizado alinhar, reporte pronto para decolagem. Esquerda no 50, vai reportar estável, 0097. Agem vento 130 graus, 8 nós. Boa tarde, chama 314, táxi autorizado via Alfa Gillette, portão 8. Boa tarde, gol. Ciente, mantém a posição. Do 4462. Estabilizado. Torre 1895, azul 4462. 1895, 4462. Voo 1097, calibre LS é confortável. Calibre vai reportar estado 1097. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 1884, na Pouca, cruzando 1100. Novembro, Papa Tango? Não escuta, Novembro, Papa Tango. Confirma o destino. Fazenda Santa Maria, fica no município de São Desidério. Gente, Fazenda... Azul 4462, vento 130 graus, 8 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10, 4462. Controle Salvador, muito boa tarde, é o voo 1884. Passando agora 3000 na PUCA. Contato radar 230, sai da PUCA, é o voo 1884. Sai da PUCA. Voo 1097 estabilizou? Agora sim, Tarita, está estabilizado o 1097. Torre 1895. 1895, até daqui a pouco, 1097. É. Gente, Índia 9 Liberal, faz manter o número 10 até Valência, confere. Sequência livre, nenhum traço no setor informado. Salvador, boa tarde, gol 1097, será na final desse radar, 10? Sim, continue a aproximação, a atualização de pouso 097. Ok, está aguardando, gol 1097. Agora sim, Papa Romeo Fox, Oscar Romeo, identifica a chegada bomba e desça para 4000 pés, ajuste 1012. A frequência 119.8. Confere. Papa Tango, Vitor, Fox, Fox, mil pés, corredor Axé, reporta Farol da Barra. Reportando Farol da Barra, Vitor, Fox, Fox. Quatro, dois, meia, dois, da Azul, Solos, 1-5, libera a direita, chame Solo, 1-2, 1-9. Tá na escuta, senhor. 1097. 1097, continue a aproximação, cheque o trem. O vento em Salvador 140 graus 08 nós, ajuste 1012, livre pouso 10. Ok, autorizando o pouso, gol 1097, contém baixo travado. 462. 4462, táxi Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3. 4462. Valeu. Da Mike 220 de alto. Desastre com a helicóptero. Prepara a saída da El, transição Coral. Da El, Coral, aguarda, né? 327. Prossiga, papá, papá, novembro, papá, tango. 6852545. Faz a aeronave da companhia já tocando, ali mantém, nos 967. 197, Solos 17, libere a direita, via taxi Foxtrot, chame Solos 219. Fox 219, boa nova, 017. Solos Amador, muito boa tarde, voo 190, passe de livro à pista. 967, livre decolagem no zero, ventou no 300089. Parou 10, vai seguir o follow, amigo, 1097. Mas confere agora a cópia número 2. Essa 620. Gol 1620, completa com a torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, boa tarde. Oi, boa, gol 620, ILS, visual. 620, continue a aproximação, reporte trem checado. Vento no 30.089. Ok, já está embaixo, travado, visual, cara. É baixo no externo, 620. Boa tarde. No 967 da Gol, decolada aos 19, controle 119, decimal 8. 198. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 967. 1967, contato radar 360, saída da Elba. 360 da Elba, autoriza da Elba, presente. Zoom 4065, Recife 251-3395, com voo. Recife 251-3395, azul 4L5, boa. 4L Fox, Oscar Caramel. Dois estados, livre pouso no zero, vento no 40 graus 079. Livre pouso na 10, 1620. 15 vai reportar estabilizado. Após pelo voaduna e reporta localizador. 2 mil pés no zero, no ano, foco estacionamento. O gol 1967 solicita voar na Pro de Leda. Autorizado da El, gol 1967. Pode voar Leda não? Da El. Ok. Papa Romeu, Serra, Zulu Alfa, identifica a chegada boa, se desça para 4 mil pés, ajuste 1012. Sim, está solicitação, mantenha a chegada e boa, se modifique. Prossiga para o controle. 3217, identifica a chegada bomba e desça até o 0620. Bom 9036, identifica a chegada mar e desça até o 50. Inicialmente mantém a chegada, bom 9036. Aguardando o quanto é a saída, voo 9967? Ok, então a senhora não pode coordenar, né? Tá, muito obrigado. Para a direita, pois, cumpre o perfil da EL, transição coral. Intercepta Golf 677, prossegue conforme a rota. A senhora transponde 5005, controle 199.8. Tendo no meu pé da tete. Com curva direita, o perfil da EL Coral, Golf 677, filial Transponder 5005, controle 198, estacionário 6327. Samuel pronto, na 2307, 6327. Paulo no 620, Lebrão, boa tarde. Boa tarde, é qual teste da Juliette na 620? Samuel, essa é a Juliette. Vai, confirmando parte aqui de China. Eu vou para aerostar, amigo. Vou para aerostar após o pouso. Até se puder me orientar um pouco, já não lembro certinho qual que é o caminho. Gente, reporte 3 checado, Fox Espaço Carro Meu. Cruzando a trem embaixo de após ela vai prosseguir conforme a nota do plano apresentado. Aciona o transponder 5574, controle 1, 19.8. Correto. Salvador, boa tarde, hoje é NR 6321, informação Mike. Agora é copo, chama 321. Aguardando, eu sei do problema. Ah, bora, Lefa. Obrigado. Botafoguês. Seremos campeões. Controlagem, Eduardo. Oi? Controlagem, Eduardo. Abraço, pela Fox, Oscar Romeu, já checou o trem? Ainda não, amigo, ainda não. Mas estou bem estabilizado, eu acuso assim que abaixar. Ciente, tá passando o externo, 4 milhas da cabeceira. Ciente, Romeu. Agora sim, torre, o Fox Trotchess, que é o meu trem baixo travado. Fiat, livre pouso no 0, Ventuno 30009 mais. Fox Oscar, Romeu. Romeu, livre pouso no 0. 13395, bom voo. 251-3395, obrigado. 35241, para o táxi. O PAB é de 5. 6, autonomia de 4 horas e 20, até no Salvador. 5241, táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre na noite, decimal 95, ajuste na 092, que tentou o Boeing parqueando no portão 2. Fecha, táxi, pátio, Índia e Alfa, espera 18, 95, 2, 4 horas. Oscar Romeu, Solo 28, libere a direita, via Taxi Delta, primeira direita, chame Solo 1219, que irá guiá-lo até o pátio do aeroporto. Então prossegue agora para o ILS X-Ray, deixa para 2.000 pés, ajuste 1.012. Terra Zulu Alfa. Tá na escuta. Copiou a instrução do controle? Afirmativo, a X-Ray descendo para 2.000. Só 3.2.1.7, redução 2.2.0.9. Fox Tosca Romeu, Fax via Alfa, Juliette, me chamou antes do Juliette, Fox Tosca Romeu. Afirmativo, pode ir via aqui, vou te seguir via parte 3. Reporta para ingressar a parte principal. Reporta antes da Juliette, ok? Pronto 4, linha 320. 320, tá pronto 4. Autorizado Brasília, nível 320, persegue na 3197, decola pistão na 0, curva direita após, contra o perfil árvore após posição elétrica. Acena transponder 50 no 2, controle 1, 9, 8. Brasília, autorizada, nível 320, decola 10, curva direita, arbora elefra, Lambda Zulu 17. Aciona 5012, controle 198, Luxanier, 6321. Correto, informa pronto, posicionamento, botão 62. Vamos lá, 6321. Fox Tosca Romeu, ingresso Juliette, contorna o terminal de passageiros, prossegue Lima, Mike, e na Quebec me chama para o cruzamento da 17. Só como eu poderia confirmar a categoria? O 9036 desça para 2.000 pés, ajuste 1.012, reporta localizador. 2.012, reporta localizador, 9036. Então, 3.2.1.7 desça para 4.000 pés, ajuste 1.012. 4.000. Fox, Oscar Romeu, mantenha a posição. Agora interceptar a final Serra Azul Alfa. A gente vai completar o ILS X-Ray. Afirmativo. Reporta ILS Full, Serra Azul Alfa, na escuta do controle. Ok. Câmera 6327 para o posicionamento na 07. 327, coordenada VIP, só está sendo de ataque. Fora para o toque, 327. No decolado aos 3-2, controle 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8, obrigado. Papa Romeu, Sierra Zulu Alfa, na escuta. Papa Romeu, Sierra Zulu Alfa, na escuta da torre. Na escuta. Cheque o trem, vento 1-20 graus, 1-0, nós, livre pouso, pistão 1-0. Baixado e travado, livre pouso 1-0, Alfa. Confirmando o pátio. Zulu Alfa? Aerostar. Ciente. Saída. Ciente. frente. Sierra do Alfa, seu solo aos 34, libere a próxima direita via taxiway Eco. Chame solo em 1219, confirmando a categoria da aeronave. Média. Sonar 6327 para o taxi com 90 bordo, autonomia de 1320, propelo na prova dele. Taxi autorizado via Pacho, em Alfa, ponto de espera torre no Moito, decimal 95, ajuste na 092, bom voo. Pacho, India Alpha, Montero da 10, torre 1.